agradecemos a Deus, o único merecedor de adoração. Só a Ele adoramos, só a Ele imploramos perdão e testemunhamos que não há divindade além de Deus. Testemunhamos que Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Muhammad e vários outros mensageiros são enviados de Deus para a orientação do ser humano. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Deus enviou os profetas para a orientação do ser humano, para ensinar ao homem a crença correta e saudável, para fazê-lo conhecer a Deus, adorar a Deus e conquistar a salvação e a felicidade nesta vida e após a morte. Se você pergunta a alguém qual a sua missão nessa vida, para que você nasceu, quem te criou, de onde veio, para onde vai, o que significa a vida, qual a sua ideia sobre a vida, qual a sua crença, a resposta correta vem através da revelação de Deus. E essa revelação é feita aos mensageiros de Deus. Quem pode responder sobre todas essas coisas às quais nós não temos acesso materialmente, senão aquele que criou tudo isso? Salli ala Taha ya Rabbi, salli ala Yasin, salli alayhi wal ashabi al-muqarrabin. صلي على خير الأنام الهادي الأمين محمد مسك الختام حتى يوم الدين. Deus o Altíssimo então nos revela através dos profetas qual a nossa missão nessa vida. Para que fomos criados? O que devemos fazer? O que não devemos fazer? Nos revela a crença que abrange a crença nele, único, que merece adoração, e o único Criador. A crença nos anjos, nos livros, nos profetas, na vida após a morte, na vida eterna. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.